Identificação ZYW619, canal 274, 102,7 MHz. Rádio Brasil Atual, Noroeste Paulista, Pirangi, São Paulo. A sua rádio Brasil Atual, 102,7 Brasil Atual. Galante Marmo.